O Departamento de Investigação de Ilícitos Penais do Comando Provincial da Polícia Nacional em Cabinda deteve recentemente 15 cidadãos nacionais e estrangeiros da RDC, com idades compreendidas entre os 18 e 45 anos. De acordo com o chefe do DIP em Cabinda, subinspetor Álvaro Ngendangolo, os cidadãos em causa estão implicados em crimes diversos. O Comando Provincial de Cabinda da Polícia Nacional de Angola, através do DIP, realizou um conjunto de operações consubstanciadas em sequência investigativas resultantes tanto na detenção de 15 cidadãos nacionais com as idades compreendidas entre os 18 e 45 anos de idade pelos crimes de roubo, furto, tráfico de menor gravidade, contrabando de produtos petrolíferos e burla por defraudação. Entre os detidos destacaram-se três indivíduos que se faziam passar por empresários e altas figuras do Estado. Utilizando perfis falsos nas redes sociais, os suspeitos usavam indevidamente a imagem do Comandante-Geral da Polícia Nacional para burlar cidadãos inexcautos. Tanto aqui destaca-se três cidadãos que, através de perfis falsos, tanto no Facebook e no Instagram, bem como em alguns grupos do WhatsApp, adotavam qualidades que não as têm, no caso de grandes gestores de empresas públicas, entidades ligadas ao aparelho do Estado, que, mediante manobras ardilosas, praticavam um crime de burla. E do leque destes perfis que foram adotados por estes indivíduos, destaca-se um perfil cuja imagem é de Sua Excelência o Comandante-Geral da Polícia Nacional, pelo que foram prontamente detidos por mandados de detenção emitido pelo digno magistrado do Ministério Público. As diligências ocorreram nos bairros 4 de Fevereiro, 1º de Maio, Vitória Certa, Cabaçango e Simindele, nos municípios de Cabinda e Liambo, respectivamente. Em consequência, desse enfrentamento policial, foi possível a detenção de duas viaturas modernas, de marca Jetour, modelo Dashing, um jogo de cadeirão, duas motorizadas, 38 pedrinhas de droga pesada do tipo Libanga e também 200 mil kwanzas que serviu de tentativa de suborno às autoridades policiais quando, estes cidadãos tentaram negociar a sua liberdade. A polícia reafirma aqui o seu compromisso de continuar a trabalhar no sentido de ir combatendo essas práticas de burla e as outras para, propiciar um ambiente de ordem e tranquilidade públicas aos cidadãos. Os detidos foram encaminhados ao Ministério Público para a formalização da acusação e as respectivas medidas de coação. Para o portal Kutunga Media, Marcelo Nencama.